Hola, querido. No estudo de esta semana. Tentaremos responder a pergunta que muita gente tense feito ao longo da historia. Quem é Jesus? A resposta é chave, quer dizer, a resposta do coração, da alma, e não simplesmente da cabeça. Os seres humanos discutem, às vezes, a pessoa e as obras de Jesus desde o ponto de vista filosófico, sociológico e até político. Muitos o veem apenas como um simples revolucionário social, como um líder da não violência, como um contestador da estrutura social e política de seu tempo, ou, na melhor das hipóteses, como um grande mestre e líder de um movimento religioso e nada mais. Porém, Jesus é muito mais do que simplesmente um ser humano extraordinário. Ele é o Filho de Deus que se encarnou para vir a este mundo a resgatar o ser humano. Poucos seres humanos em seu tempo entenderam a natureza e a missão de Jesus. Escandalizavam-se quando ele afirmava ser o Filho de Deus. O próprio João Batista, precursor do Messias, em algum momento da vida, duvidou de que Jesus fosse o Messias. Vou ler Lucas 7, 18 ao 22. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Eu não sei, querido, se você já percebeu que, às vezes, as dificuldades desta vida levam a gente, muitas vezes, a perder a confiança em Deus, a duvidar das suas promessas. Veja, o gigante João, preso, abandonado, solitário, chegou num momento a duvidar de Jesus. És tu o Cristo ou teremos que esperar o outro? O interessante é que Jesus não respondeu nada, simplesmente deixou suas obras falarem. Operou milagres e disse aos discípulos de João que fossem e contassem o que tinham visto. É que as obras valem mais do que as palavras. Se os seres humanos não acreditam no que veem, dificilmente acreditarão no que ouvem. Por isso, o testemunho da vida prática do cristão vale mais do que muitas palavras. Por isso, Jesus disse, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Na segunda parte deste estudo, veremos Jesus como o Filho do Homem. O Novo Testamento registra esta expressão, Filho do Homem, 88 vezes. A propósito, Cristo usou para referir-se a si mesmo. E ele toma esta expressão, Filho do Homem, emprestada do Velho Testamento, principalmente da profecia de Daniel, que ao referir-se a Jesus, o identifica como o Filho do Homem. A verdade é que essa expressão revela a natureza humana de Cristo. Ele era Deus, plenamente Deus, porém, quando veio a esta terra, tornou-se homem, plenamente homem. Com sua natureza divina, tomava a mão de seu Pai e com a sua natureza humana, a mão do homem. E assim se transformou na ponte para reparar a brecha que o pecado tinha provocado entre Deus e o ser humano. Por outro lado, o fato de que Jesus era o Filho do Homem não se referia a um tipo de dependência do Pai, como a nossa, por exemplo. É apenas uma espécie de título que Jesus assume quando vem a este mundo, porque ele segue sendo Deus no mesmo nível do Pai e do Espírito Santo. Isso é parte do mistério da salvação. Como Deus se fez um ser humano? Ser humano nenhum jamais poderá entender. Só nos resta aceitar e crer que o Filho de Deus se fez Filho do homem para nos alcançar na nossa situação de miséria e salvar-nos. Mas Jesus não era chamado somente Filho do homem. Também o chamavam de Filho de Deus. E era. Era completamente homem e completamente Deus. Lucas capítulo 9, versos 18 ao 20, registra um incidente que mostra esse aspecto da natureza de Cristo. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Sabe, querido, Jesus estava orando. Seus discípulos naquela ocasião estavam com ele também orando. E de repente, Jesus lhes fez a pergunta que todos nós devemos responder um dia. Quem dizem as pessoas que sou eu? O que vocês acham que eu sou? Nesse momento, os discípulos não estavam preocupados com a identidade de Jesus. A iniciativa foi de Jesus, porque ele queria ensinar para eles que a fé verdadeira não se constrói em valores humanos ou passageiros. Só um Deus eterno poderia salvar o homem. A resposta dos discípulos foi interessante. João Batista, Elias, algum dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, disse Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se adiantou e com uma resposta inspirada disse: tu és o Cristo de Deus. E Jesus aceitou a resposta. Ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. O Cristo sofredor que tinha vindo ao mundo a morrer pelo pecador. Mas lhes recomendou não dizer isso a ninguém. Por quê? É que não era ainda o tempo de proclamar essa verdade às pessoas. Menos ainda para os líderes da nação. Por que guardar silêncio? Por causa do sofrimento que estava por vir. Por causa da sua morte. Eles não deveriam fazer nada que alterasse o plano divino. Nem quanto aos fatos, nem quanto ao tempo. O Filho do homem, lhes disse, tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Além do mais, é necessário que o matem e que no terceiro dia ressuscite. Tudo a seu devido tempo e em harmonia com os desígnios divinos. Por outro lado, a declaração de Pedro tinha sido inspirada e revelava a natureza divina de Jesus. Jesus não era só o Filho de Deus, não era apenas o Cristo, era o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Como Deus não podia morrer, então teve que se fazer homem para ocupar o lugar do ser humano e morrer na cruz em nosso favor. E agora, queridos, chegamos ao fim deste estudo, falando da transfiguração, onde uma vez mais se revelou a divindade do Filho. Jesus tinha convidado Pedro, João e Tiago para ir ao topo do monte. Objetivo? Orar. Geralmente Jesus se separava para orar. Quase sempre ia só, mas nesta oportunidade tinha dois importantes assuntos para transmitir aos seus discípulos. Primeiro, a necessidade de que sempre oraram. Eles já sabiam que se aproximava uma crise, no para Jesús, mas para eles mesmos. Eles ainda não tinham compreendido claramente a necessidade do sofrimento de Cristo. Necessitavam aprender que nos momentos difíceis o melhor é conversar com Deus. Em segundo lugar, outra lição ou outra coisa que Jesus queria fazer com os discípulos era transmitir-lhes segurança absoluta no futuro, em meio da dor. Enquanto orava, diz Lucas no seu relato, o rosto de Jesus se transfigurou. Suas roupas ficaram brancas, radiantes. Apareceram dois personagens, Moisés e Elias. Imediatamente começaram a conversar com Jesus. Os discípulos estavam dormindo, porém acordaram, assombrados, viram a glória de Jesus, que rodeava também os outros dois personagens. A conversa que tinham com Jesus girava em torno do tema que também preocupava os discípulos, a partida de Jesus, que aconteceria em Jerusalém. Incluía também o sofrimento, a traição, o juízo injusto, a crucifixão, a sepultura e a ressurreição e a ascensão. Lucas, em seu relato, diz que Jesus estava para passar por tudo isso em Jerusalém. Então, quando Moisés e Elias começaram a sair, Pedro, querendo mantê-los, conservá-los com ele, sem saber o que dizia, propôs: mestre, que bom que nos sentimos aqui, poderíamos construir 3 habitações, 3 cabanas, um para você, outra para Moisés e outra para Elias. Lucas, escrevendo o relato, avalia bem a atitude errada de Pedro. Pedro não sabia o que estava dizendo. Como ia deter Jesus no monte da transfiguração, se o objetivo da sua vinda a esta terra estava no monte do Calvário? Como ia reter Moisés e Elias na terra, se eles eram representantes da humanidade lá nos céus? Moisés representa aqueles que, tendo morrido, ressuscitarão no dia quando Jesus voltar em seu reino de glória. Elias representa aqueles que, sem passar pela tragédia da morte, entrarão no reino dos céus transformados em vida, porque vivos estarão no momento da segunda vinda de Cristo. Ah, querido, Pedro não entendeu o propósito da visita desses personagens. Esses personagens tinham chegado aí para confortar Jesus e animá-lo para seguir adiante com seus planos e transmitir segurança aos discípulos para que confiassem nos planos de Jesus e para que, quando chegasse o momento da crise, não sucumbissem. Bem, a voz de Pedro estava ainda no ar quando o ambiente se encheu de uma nuvem que cobriu tudo. Tudo se iluminou para que Jesus, Elias e Moisés fossem claramente visíveis. A nuvem veio para ocultar a presença de Deus. Deus estava ali. Os discípulos não podiam vê-lo. Vê-lo seria morte na certa. Deus os estava protegendo, porque não os estava visitando para destruí-los, mas para lhes assegurar que Jesus era o seu filho e que a autoridade exercida por ele na terra era a autoridade do mesmo Pai. Este é meu filho, meu escolhido, lhes disse desde a nuvem. Escutem a ele. Não duvidem. Nada temam de tudo que deverão passar juntos em Jerusalém. Não se desanimem por nada. Simplesmente escutem o que ele lhes diz e aceitem. Tudo vai sair bem. Além do mais, não se esqueçam. Eu estou com ele e com vocês. A quem temerão? Os acompanharei sempre. De quem terão medo? Eu os conduzirei quando passem pelo vale da sombra da morte. Nunca vacilem, acreditem, mesmo que nada esteja claro. Acreditem e continuem em frente. Confiem em mim, pois assim serão fiéis e justos e salvos. Naquele momento a voz se extinguiu. Jesus ficou sozinho. E os discípulos, com um grande segredo para guardar e o sentimento de segurança para compartilhar. Agora, querido, devo terminar dizendo que a humanidade de Cristo faz com que nos aproximemos dele sem medo. Mas a divindade nos proporciona segurança. Se Cristo tivesse sido apenas homem, teria sido um grande mestre e nada mais. Porém, sendo Deus, é mais do que mestre. É o nosso Salvador. E nele podemos confiar.